questa non sta per risolvere la colonna con te. Salvatore Vazuca, tu dove sei ormai? Prosiga. Autorizzato Niai Mantir, voglia di decolare. Autorizzato Niai decolare, 140 grau 07 nosso. A linha decola na 104209. Coordene bridge com centro Recife, 1251, alterna 13325, bom voo. 251 e 13325, 6747. Muito obrigado, senhor. Bom feriado pra ti. Quatro autorizado a linha e manter. E aí, manter o 2224. Azul 4209, decolou os 35, chama o controle, boa noite. Controle 208, azul 4209, boa noite. Controle Salvador, boa noite, azul 4209, decolou, passa 1500 pés. Azul 4209, contato radar, submanteia 360, voo Aleda. 360 pro Adileda, azul 4209. Pedro 2224, autorizado a decolar, 140 grau 099. Decolando o passarelo 2224. Lete chama a torre 1186. 186, Romeu Ceatango, até amanhã. Torre Salvador, boa noite. Papa, papa, Romeu Ceatango, final, estabilizando LS, pistão no zero. Avistado, acuse com o trem embaixo travado, papapá, Romeu Serra Tango. Formarei configurado, Romeu Serra Tango. Oi, Salvador Rio 5972 para o TAC. Estamos com 05 a bordo, temos 3 e 10 de autonomia, alternando Guarulhos. Autorizado táxi em frente, segunda direita, Índia, Alfa, ponto de espera, pistão na zero, Rio 5972. Em frente, segunda direita, Alfa, cabeceira no zero, chamar a porta 5972. Passarelo 2224, decolou os 37, controle 120, decimal 8. Romeu Sierra Tango, configurado para o pouso. Trem embaixo travado. Positivo, configurado, trem embaixo travado. Autorizado pouso, pistão a zero, 140 graus, 109. Papapá, Romeu Sierra Tango. Livre pouso, Romeu Sierra Tango. Bruno 076, desça para 2000 pés, QNH 1908, autorizado ILS, reporta estabilizado. 2000 reportará estabilizado, 076. Sou eu, 5972. Posso esperar dar um zero pronto. 2242. Aguarde. 24. Negativo, visão. Após a passagem do tráfego, autorizado a alinhar e manter pistão no zero, 5972. Após a passagem do tráfego na final ali, manter a captura no zero, 5972. Passarela 2224, voa direto Juazeiro. Direto Juazeiro, passarela 2224. Azul 4209, poderia voar direto bridge? Azul 4209, chama o Centro Recife para coordenação, frequência 1251, lanterna 1-3325, bom voo. 251-3325, obrigado, boa noite. Papapá, Romeu Sierra Tango, no solo 41. Livre à direita na Delta Eco, após Alfa e Juliette, prossegue para FAT 3 ou Eras, tá? Tá livrando na Eco, vai para Aerostar, do Romeu Sierra Tango. Aerostar, gente, chame antes da Juliette. Comandante da Juliette, Romeu Sierra Tango. Então só confirmando, vai via Alfa e Juliette mesmo, né? Afirma. Rio 5972, pista livre, autorizado decolar, 130 graus, 09 nós. Livre decolagem, Rio 5972. Romeu Serra Tango, autorizado cruzamento do Pátio ONU. Após o cruzamento, ingressa na Lima Mike e reporta na Quebec. Oxe, cruzado o cruzamento do Pátio ONU, Lima Mike, confere na Quebec. Rio 5972, decolou aos 43, chama o controle, boa noite. Para o controle, 1208, 5972, pegaram para trabalho. Estou em Salvador, boa noite, ao Rio 5972. Rio 5972, contato radar, se mantém o nível de voo 320, voa Eudes. Está pronto, Eudes, passou dentro para o 320, 5972. Bono 076, está estabilizado. Completa final, chama a torre 1186. 86, boa. Passarela 2224, chama Centro Recife 1-2685, alterna 1-2545. 2685, 1-2645, 1-2 1-0││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ nível de voo 360, decola com curva direita da pista 1-0 para a saída da EL, Leda, após bridge. Controle 120 decimal 8, transponder 5564. Bom, foi copiado 360, 10 com curva direita, da EL, Leda, bridge. 120.8 é o controle, 5564 transponder, Zulu 10. Só as posições que eu não consegui pegar muito bem. É, Apesul 1-0, SMAP, direto Lúvito, direto Bravo Bravo Charlie. Apesul 10, SMAP, Lúvito, Bravo Bravo Charlie, boa no 889. Tá firme, chame pronto pra acionar. Camarada. Ah, dá presente, já tá pronto, 989. Portão 09, pátio 1. Aguarde um momento. Ah, você escuta. Autorizado o cruzamento, o estacionar na aerostar. Frequência livre, bom descanso. É. O voo no 889, portão 09. Autorizado, chama para o TAC. Autorizado, posto de estacionamento, chama para o TAC, 089. Gol 076, no solo 48, viva à direita, táxi via Delta Eco, Alfa Juliette, portão 02. Prada do 2, né? Mantém posição antes da Juliette. Da Eco Alfa Juliette para o 02. Firme. Rio 5972, chama Centro Recife 1251, na alterna 1-3325, boa viagem. 1251, na alterna 1-3325, Rio 5972, obrigado, bom trabalho. Prossiga. Só confirma o ataque, por gentileza. É via Alfa até antes da Juliette? Afirma, até antes da Juliette. Via Alfa, né? Afirma, você está na Alfa, já está na Alfa aí, prossegue em frente, segunda esquerda Juliette, pode prosseguir até o 02 agora. Ok. Por favor. Autorizado táxi, ponto de espera 1-0. Boa noite, 89. No 076, dê passagem ao Boeing 737 da companhia, após estar livre para seguir para o 02. da passagem após 02, 076. Prossiga no táxi via Índia, Alfa, e livre ingresso para decolagem 130 graus 099. Índia, Índia Alfa, e livre ingresso para decolagem 809. I'm on arrival. I'm on arrival, descendant back level 050, identify the taxi 224. 1-0-8. Afirmo, vento 130 graus 099. Total, aguarde cópia. Aguardando cópia. Decolou 5-6, chame o controle. Chamou o controle 120, decima 8, o Gono 889. Boa noite, senhor, bom trabalho. Boa noite. Controle Salvador, uma boa noite, Gol 1889. Gol 1889, contato radar, submantém o nível de voo 360 após 2000 pés, voa Leda. Após 2000 Leda, subindo a 360, Gol 1889. Arbor, transição elétrica. Controle 120, decimal 8, transponda 5020. Estamos autorizados, Guarulhos no nível 320. Com saída Arbor, transição elétrica, direto sempre de saca. Recola pelo 10, primeira curva à direita, 1208 é o controle. Salvador, 5020 é o norte trânsito. Correto, chame pronto para acionamento. Retornamos daqui a pouquinho para o presidente. de estacionamento, total 9908. Autorizado, chamo pronto pro táxi. Autorizado, puxe e estacionário, 9908. Oceanatic 224, descend 2,000 feet, QNH 1018, cleared ILS final, park established. Oceanatic 224, cleared descend to 2,000 feet, 1018, cleared to ILS 102, call established. Salvador Abjet, 5716, boa noite. Abjet 5716, aciona a identificação, desça para o nível de voo 050, chegada Mari. 050, chegada Mari, identificou 5716. Fala que perdeu contato com o centro, ok? Está atento da Alfa também. Sim. Gol no 889, chama o centro Recife 1251, na alterna 13325, bom voo. 251, 3325, boa noite e um bom trabalho no 889.